Calaveira, eu tô com a fome do cacete. Vamos ele pedir o lanche ali no bagulho? Já é. Qual o seu pedido? Aí, ô tia, vê 3 porções de e-mail aí. E 3 pedaços de notícia bizarra também. E vê mais um copo de mimimi pra ajudar a descer. Mas vai querer no combo individual? No combo, né, minha tia? Jurassic Combo, Jurassic Combo, Jurassic Combo, Jurassic Combo, Jurassic Combo, Jurassic Combo, Jurassic Combo. Combo no ar, internéticos. Ah, tá aqui o Calaveira. Estão aqui comigo o Estão aqui comigo o Coruja e a Melina. Ah, me chamou de planeta na alta, assim, no início, né? E vai melhor você começar a fazer um regime. Eu ia falar pro meu. É, velho, já tô desse jeito, é melhor eu parar aqui, né, meu comer. Começa a fazer só receita de salada. Light, só light. Light. Arroz integral. Eu só preciso falar uma coisa, deixar aqui gravado pra eternidade. Eternidade. Eternidade, velho. Eu odeio a Avenida dos Bandeirantes, cara. Eu odeio isso, eu odeio, cara. Ela trabalhava do lado de casa e reclamava. É, porque o meu emprego, todo mundo é doido, não sei o quê. É. Mudou de emprego, aí agora onde eu trabalho, existe privada. É que a vida é fácil, que as coisas são fáceis. E não para de reclamar. Onde tiver, vai estar reclamando. É, eu tô reclamando do trabalho, tô reclamando da Avenida dos Bandeirantes. Só isso, só. Cara, EPTG, pega Brasília, Taguatinga, plano piloto, 8 horas da manhã, 7 horas da manhã. Pega com gosto. Uma hora com o trânsito parado. Uma hora é pouco, velho. Eu comecei a chorar semana passada porque eu fiquei. Tipo, onde eu tô trabalhando é horário livre, né? Você meio que faz teu horário. A mulher vai chegar 10 horas. Que isso? Saí de casa às 8, eu cheguei 10 e meia lá. Cara, eu chorava no meio da Avenida dos Bandeirantes. Sabe o dia de fúria, saindo, se louca, tirando a roupa, saca? Não rola um metrô, pá, pra agilizar esse trânsito aí? Nada, não, tem nada. Não, tem sim, tinha de ser mentirosa, tem o trem. Vai de trem. É, ela pode ser estuprada no trem ou pegar um trânsito. Qual que você acha que ela vai escolher? Tempo, pra você escolher a opção. Porque eu fiquei sabendo que rola nesses trem em São Paulo, ninguém é maluco, velho. Tá doido. Por isso que tá tendo que fazer vagão pra mulher e tudo, porque não tem lógica, velho. Ah, mas a Melina é casca grossa, velho. Meu irmão, a Melina é sidekick do Conan, bicho. É, eu fui testemunha, eu vi a Melina botar o dedo na cara de um taxista. Taxista? Eu tava dentro do táxi, todo mundo se encolheu e ficou com medo no momento. Taxista mano Corinthians. Taxista mano Corinthians. Sim, sim, exatamente. Meu taxista olhou com a cara assim pra trás, ela é o quê, meu irmão? Levantou o dedo, cara, não, sim senhora, já vou deixar você onde você quer. Eu vi, Tijão. E por aqui, porque é por aqui. Aí ela virou assim, é por aqui o cacete. Eu não mandei você deixar a gente por aqui, eu mandei você deixar no endereço. E você vai deixar a gente no endereço. E eu não vou pagar. Caralho, velho. Mas aí tem que pagar essa parte. Mas eu vou contar um segredo pra você, Cruz. Só nós dois aqui, só tá nós dois aqui, não tá? Cruz, cai o microfone aqui, Cruz. Vem cá. Elina me assusta. Sim, eu quando conheci ela pessoalmente, pô, que pessoa mais delicada. Isso, né? Ela é toda pequenininha, né? Ela é pequenininha. Não, toda que ela que dá a primeira patada em você e você fala, ah, seu ogro maldito. Pode ter essa sensação, velho. E ela é toda pequenininha, ela é baixinha, assim, é. Ela é toda magrinha, toda delicada. Parece uma bonequinha de porcelana, meu irmão. Pega o Chuck. É isso que eu ia falar, é exatamente, exatamente. A Melina é a versão boneca de porcelana possuída pelo capiroto. Internet, se vocês não conheceram a Melina ainda, não tiveram a oportunidade, quando vocês tiveram a oportunidade, vocês vão entender o que a gente tá falando. Isso, isso. Rezem pra ela estar em bom humor. Nossa, o nego já vai vir comigo com a pedra na mão, né? Que nem a Yasmin quando ficou aqui em casa. Ela pensou que eu morava no tijolo com brasilite em cima, cara. Ela chegou meio ressabiada, achando que eu morava. Tipo, os ossos sacam. Aquelas brasilite velha, furada. É, porque do jeito que a gente falava, não tem como a pessoa não imaginar isso, né? Isso, falando parada. Só que ela veio falar comigo, ela, é Calaveira. Eu falei, quem foi? Ela, oxe, esse cara que tá falando que a menina morava mal, a casa dela é mó bonitinha. Falei, filha, deixa de ser burra. É piada, é sacanagem com ela. Não, cara, acreditava. Ela e a metade da internet acreditava que eu morava no morro. Vamos falar um pouquinho das camisetas que estão à venda até o fim de agosto? Vambora. Olha, acabando. Aí, quais são essas camisetas, Mel, que estão à venda até o fim de agosto? Tem a Save Fairies. Olha aí. Tem a McLovin. Olha, essa aí, acho que a gente já tem relato de um ouvinte que pegou a mulher por causa dessa camiseta. É verdade. Ah, eu vi. Tem vídeo isso aí. Tem vídeo do cara pegando a mulher que camiseta? Olha, o vídeo do anão falando. Eu peguei uma mulher por causa dessa camiseta. Ah, não, o vídeo eu vi, pô, dele falando, não dele. Pô, aí é. Não, isso aí pra mim sim. Cara, é muito doentio isso, né? A pessoa ficar. Cara, isso que minha prima tá saindo com o cara. Aí o cara me botou. Juro, assim, aparece. Eu não tenho ele no Facebook, eu tenho ela. Aí, fulano marcou tua prima. Aí tava assim, tipo, uma foto, ela com o cabelo molhadão, assim, eles meio que num quarto. Aí ele, só love na ducha. Aí eu tô. Caralho, velho. Juro, eu virei pro Bruno. Gente, falei, vamos pensar no que postar, né? Ó, tua prima aqui, ó. Thundercats, outra time. Eu tô lendo tudo junto. Outra time. Por isso que ninguém compra essas merdas, velho. Outra time. É como se fosse o miotileno, né? Eu tô fazendo aqui a vez dele, porque ele sei, tá sei, um colorido. Sei, outra time. Vai, outra time. Vamos falar. Fala você então, bonitão. Vai, Yo. Qual, essa aqui, o Outra Time? Vou te escrever junto, velho. Muito show, Outra Time. Vai, fala aí então, sotaque britânico. É Out of Time. Eu aprendi a falar assim quando fui na Comic Con. Agora. Vai pra Bolívia, então. É, eu. Ele vai aprender só se for buscar e cheirar, porque falar mesmo lá ninguém fala. Outra Time, olha só, internet, as camisetas que vão ser. Que vão vender só até o fim de agosto vão ser a Save Fairies, McLovin, Thundercats. Outra Time e a Ecto One. Aproveite pra comprar sua camiseta agora, porque depois que elas saírem de linha, essas bodegas não vão voltar. E aí vai ficar tudo no cheirando. É, eu queria comprar uma Outra Time. Não vai comprar Outra Time, porque não vai ter. E na semana que a gente lança o programa é a última semana de vendas, né? Até o fim de agosto. Isso, exatamente. Então aproveita, entra lá na nossa querida fictioncorporation.com.br, clica e compra a sua, maldita. Americano é viciado em comer lâmpadas e taças de vidro. Ele já comeu mais de 250 lâmpadas e 100 taças. Cara, ele podia comer um bacon cozido, que é mais barato, né? Cara, eu não podia comer menos na hora de cagar também, né? Não, exatamente. Nossa, cara, e assim, nossa, o cu desse cara deve estar. Tá... Não deve ter mais cu. Isso deve ser uma coisa bem complicada de se entrar. Pra sair então, velho, deve ser uma parada. É porque pimenta já arde, cara. Imagina vidro. Cara, eu fico imaginando a sanguinoleira que deve sair, velho. Então, ele não tem mais reto. Tem foto do cu dele aqui pra gente ver? Não, menina. Não, meu Deus. Olha lá. Vai que nojo que eu tenho da menina, cara. Cara, eu queria muito ver a radiografia desse cara. Olha a onda do bicho, olha só. Ele falando, o americano costuma procurar por taças mais finas e lâmpadas, pois o vidro delas é mais delicado e fácil de ser mastigado. A outra exceção que faz Josh estar viciado em comer vidro é a textura crocante do vidro quebrando. Olha isso, velho. Ah, compra um amendoizinho aqui de ovinho. Ele falou que parece uma balinha de caramelo. Come a balinha de caramelo, então. Ninguém nunca apresentou pra ele tipo um pé de moleque? Pode ser. É, substitui, é crocante. Ah, velho, sério. Na moral, o mundo, velho, tá uma coisa assim, ó. Não sei nem o que falar, cara. Sério, não tem lógica isso. É um comendo vidro, a outra conheça a dura história da mulher viciada em amaciante. A dura história. A dura história. Não, deveria ser a história fofinha, né? Porque é amaciante. Velho, isso não tem lógica nenhuma, velho. Cara, O quê? O cara comer vidro ou a Melina fazer essas piadas sem graça? As duas coisas, velho. Ah, não... eu tô com sono, tá? Me perdoa. Não, essa piada a gente perdoa, velho, mas... Será que ele faz aquelas esculturas de vidro, assim? Tipo, ele vai cagando aí, faz um... Aí começa a fazer uns grigdum, assim, aí... Tipo, faz um... Sei lá, um... Tipo um sorvete de casquinha? É, não, faz tipo, assim, uma estátua Art Nouveau de vidro moído com cocô. Depois eu que faço os pés. Cara, isso me lembrou, isso me lembrou... Não, mas peraí. Eu tô, pelo menos eu tô tentando. Cara, isso me lembrou um sujeito no YouTube, no, lá, no, lá na Deep Web, né, velho? Deep Web é uma coisa meio pesada, né? É, eu tenho... Meio? O cara enfiando um pote de picles, velho, no meio do furico. Ah, mas só... isso não é só Deep Web. Não, mas isso é tranquilo. O problema é que o pote quebrou dentro do furico dele. Cara, mas jorrava tanto sangue da bunda desse homem, velho. Mas tanto sangue. Velho, eu, ao mesmo tempo que eu, tipo, fiquei com dó do cara, eu fiquei meio feliz. Eu não parava de pensar. Tomou no cu, filha da puta. Não tem porquê isso, né, velho? Não tem pra quê, velho. Essa notícia, internet, não é bem uma notícia, mas é uns comentários que a gente precisa fazer, que tá lá no R7, que são, vejam aqui, as plásticas mais erradas do mundo. E, cara, eram mulheres, assim, temos mulheres bonitas aqui, que não precisavam. Tem homem aí também, tem homem aí também. Cara, essa primeira, ela era bonita, essa moça de olho verde, cara. Agora, olha o que que ela virou, não, velho. Tem duas aí que eram lindas, cara. Essa primeira e uma outra também, depois tem uma outra moreninha. Velho, pra que ficar que nem um fofão, velho? Não, parece um pato, aquela duck face. Fico imaginando a mulher virar, entrar no consultório e falar assim: doutor, eu quero que o senhor faça da minha boca uma buceta. Cara, a primeira é uma buceta, velho. Gente, por que que a pessoa... E esse cara que pôs um queixo com a queixola gigante? A foto 38. Nossa, cara, velho, tem umas pessoas aqui muito bizarras, velho. Se liga na foto 43. Caralho, puta, velho. Que pariu. É, velho. Eu vi essas porra toda aí. Gente. Vai ter um maluco que fez cirurgia pra aparecer o Superman. Tem também. E o cara era mega moreno, né? Cara, essa aí, a foto 43 que a Melina mandou, a mulher parece que, sei lá, ela tá com... Cara, como é que... Uma boia na boca. Eu não tenho como descrever isso sem pensar em uma hemorroida. Inchada. É. Cara, dolorida. Tá? O meu cu tá dolorido, velho. Meu Deus do céu, cara. Menina, você faria algum tipo de cirurgia desse tipo, assim? Não, pra que radical? Radical. Não, pra fazer uma bucha no meio da cara, mas tipo assim, uma radical. Não, eu tenho medo de mudar muito. Depois as pessoas não me reconhecem mais na rua. Ai, ô, meu Deus, né? Tá parando o trânsito, né, filho? Não, mudar radicalmente, eu não tenho o que mudar. Caraca, velho, olha e só. E aí você vai, de repente você vai na boa vontade, tipo, ah, vou aumentar um pouquinho o lábio. Aí nego te deixa assim, meia boca dessa... Não sei nem que porra é, se você é homem, se você é mulher. Deixa esse quebra-mola no meio do queixo aqui, né, velho? É, meu, nossa. E tem um aqui, que é o do queixão, que tem um cabelo repartido no meio. Olha o tamanho do queixo desse homem, velho. Ele parece aquele... Quem tem filho aí, que deve ter assistido, já chama Lazy Talk, ou o vilão tem um queixão, é esse aqui, cara. Esse cara aqui, velho. E esse aqui acho que não é plástica, não. Acho que é muita punheta só, essa foto aí. Qual? Foto 16. Não, velho. Tudo aí é... Olha o tamanho do braço. Não, cara, isso aí é o maior trapézio de Curitiba. Os caras pegam... é tipo uma espécie de silicone, uma coisa assim, e injeta isso, debaixo da pele. E eles acham que, tipo assim, é bonito isso aqui. Mas, velho, isso não é bonito, velho. Parece que você tá com elefantise no bíceps. É horrível. É ridículo, cara. Tá zoado mesmo. Velho, parece que o sujeito tá com elefantise no bíceps, velho. E ele, tipo assim, olha só como eu sou forte, velho. Tá, alguém vai me explicar o que são esses dois seres aí, velho. Isso é casado, é um casal? Que porra é essa, velho? Parece um palumpa travesti. É isso, velho. O da esquerda, né? É o Lupa-Lupa travesti junto com o Rei Leão, velho. Tem lógica isso. Rei Leão? Rei Leão é esse aqui, ó. Que é a foto 6 aí, a foto 6. Lion Man. Nossa, mas é uma verdade. Velho, ele é muito feio. Sério, olha a foto 8. Tem necessidade disso, velho? Tem limite, tá ligado? Velho, se você é uma menininha bonitinha, com uma boquinha gostosinha, toda mionzinha, o que é que você vai fazer? Se transformar. transformar num travesti que faz propaganda eleitoral, velho. Vocês lembram aquela propaganda eleitoral que tinha dois travestis e ficava um gordo e ficava assim? Meu nome é fulano a chave de fenda, porque eu tô aqui para defender as travas. Aí o gordo ficava assim? Meu nome é Marcela Chave de Fenda. Sou travesti desde os 8 anos de idade, meu amor. Fui botada pra fora de casa. Quem me deu o sustento foi a rua, os clientes. Era realmente travesti de rua. Por isso que eu tô aqui defendendo as minhas amigas, as minhas colegas, as travas. Se a polícia corre atrás da gente, é porque a gente não tem pra onde correr. Mas se eu fizer um túnel da Indianópolis até Amaral do Céu, a gente vai conseguir escapar da polícia. Eu vou processar o presente, eu vou processar também o Hopi Hari, porque quando a gente vai no Hopi Hari, eles dizem, não mexa com as travas, perigosa. Quer dizer, a gente não tem ninguém pela gente, mas agora, meu amor, você tem eu, Marcela Chave de Fenda e Claudinha Boca Doce. Não é? Esquecendo do meu número, 39610316. Ligue, apontar, um beijo, 50, eu faço tudo. Quem quiser me conhecer melhor, procure meu anúncio no orelhão. 10 reais a taxinha, deixa eu gozar duas vezes. Velho, a mulher tá fazendo isso pra pagar essa política. 50 com chupeta, aí o gordo fica assim, do lado, que são duas, aí tem um gordo, que é essa mulher da foto aqui. Aí o gordo fica assim, Você acha que os políticos chegaram num louco? Nível máximo, né? Se você acha que é ridículo você ver o Maluf falando, ah, essa senadora não é minha. Se você acha ridículo, político que não sabe nem ler e escrever direito, tá no Congresso, cara, agora você vai ver o melhor político do mundo. Vai lá, Melina. Prefeito croata diz guardar cabeça de alienígena que tem um cheirinho gostoso. Trabalhadores diz... Opa! Não tá saindo. Calma, no seu tempo. Vamos lá, de novo. Ô, jardineira Jesus. E a tarde. Nós. Trabalhadores disseram ter encontrado uma cabeça de um alienígena durante obras em um cemitério na região de... na Croácia. O objeto foi parar no escritório do prefeito, que achou agradável o cheiro da suposta cabeça. Deixou lá, tipo, um bom ar, saca? Tem aqueles banheiros que você põe o óleo com palitinho, né? Ele botou a cabeça de ET véia pra cheirar o ambiente. O objeto teria sido encontrado a pouco mais de 1 metro de profundidade durante as escavações feitas no cemitério. O prefeito, Ivan Stefik, disse ao tabloide croata 24 Sata, que não deve ser assim que se pronuncia, que o objeto é bastante mole, como se fosse feito de borracha macia, e tem um cheiro bom, parecido com uma de loção pós-barba. Saca a loção de Paris? Do seu marido. Agora o prefeito mantém um estranho material em seu escritório e pede para que ele seja examinado. Os mais céticos dizem que a descoberta não passa de uma velha bola de vôlei que ficou deformada. Eu fico pensando, sabe o que eu fico pensando assim? A gana e a vontade que as pessoas têm a todo custo de achar um alienígena, né? Isso tá pior do que as árvores hoje em dia, porque hoje em dia tem uma coisa de árvore, tá brotando leite, e nego tá bebendo aquela merda. Mas tem árvore que dá leite. Não, mas é brotando seita, velho. Não, mas é brotando uma água, aí nego tá achando... Nego fica vendo alienígena em tudo quanto é canto. Agora eu quero contar uma coisa, sobe a música de suspense, miote. Thank you. Eu estava indo pro trabalho outro dia e vi um discoador. Ah, pronto. Eu te juro por Deus, pra vocês dois, falando sério mesmo. Não tô de sacanagem, juro por Deus. Eu vi algo que devia ser um discoador. O que que eu vi? Eu tava descendo aqui a IPTG, no horário de 7 horas da manhã, o sol tá a pino. O céu aqui em Brasília nessa época é muito claro, né, Coruja? Não tem nuvem. Sim, sim. É bem clarinho. Eu vi uma bola amarela, pequenininha, andando pra esquerda. Eu achava que era o reflexo, que é rota de avião. Eu achava, sim, que era reflexo de um avião. Só que depois eu pensei assim, eu vendo a bola, não era bola, tipo assim, era como se fosse uma bolinha achatada. E eu achava, primeiro, eu achei que era o sol, o reflexo do sol no meu para-brisa. Só que aí eu botei a mão por cima da mancha pra tampar, percebi que não era, não fazia sombra. Não era o reflexo do sol. Porque eu botei a cabeça pra fora e eu vi. Quando eu botei a cabeça pra fora, eu vi o objeto voando por fora. Então não era um reflexo do sol. E eu falei assim, é um avião. E o trânsito é muito lento essa hora aqui da IPTG. E eu falei assim, é um avião. Mas depois eu pensei com o meu motor. Falei, peraí, mas desde quando o avião reflete luz? O avião não tem pintura pra ele refletir, pra ofuscar assim. Ué, aí, que esse avião tem uma pintura especial, metálica, não. Não, não tem, cara. É só os aviões da American Airlines e eles nem fariam esse tipo de coisa. Eu conseguiria distinguir a figura do avião. Eu só vi uma bola de luz passeando pelo céu. Aí eu tô olhando assim, eu falei, cara, é um avião, velho. Essa merda é um avião. Eu não queria acreditar que era um OVNI. É um avião. Essa merda, que era um avião. De repente eu vejo o negócio sumir. Tipo assim, ele foi. Aí ele foi apagando e sumiu. Cara, a minha descrença era tão grande que eu pensei assim, eu falei, beleza, o avião mudou a direção e o sol parou de refletir. Eu falei assim, não, mas peraí, se o sol não mudou a posição, se a aeronave tivesse mudado a posição, ela estaria refletindo do mesmo jeito. E eu ainda estaria vendo o avião. Só que eu não vi mais nada. O negócio simplesmente desapareceu. Uma bola de luz andando devagarinho, parava, andava, parava e de repente sumiu. Não, mas eu vou te falar que eu já vi um negócio desse também. Ah, agora todo mundo viu. Não, eu tô falando sério mesmo. E eu fiquei com medo porque eu tava no meio da rua sozinha. Pensei que ia me levar. Eu tenho medo de ser levado. Pela nave. Inclusive, eu já contei a história, né? Que eu confundi o Bruno com o ET. Você contou? Sério, cara. É difícil, porque o Bruno parece um ET. Aonde? Britânico será julgado por relações sexuais com cabra. Acho que a cabra deu queixa dele. Um britânico natural da cidade de Potemi, Holt, admitiu ter relações sexuais com uma cabra que vive em a cabra vive em Wiltshire desde abril deste ano. Segundo o jornal Wiltshire Times, Robert Steven Newman compareceu ao tribunal na segunda-feira, dia 19, e deve ser sentenciado no dia 12 de setembro por ato sexual envolvendo animal. Até a data, ele deve obedecer a um toque de recolher por 7 horas, senão ele vai lá comer as cabras. Além de não ser permitido transitar por qualquer área que contém animais. Ah, e é bonitinha. Você viu a fotinho do casal? Mas será que essa aqui é a foto do casal? Eu acho que não. Não sei, mas botaram, ilustraram bonitinho aqui. Ilustraram. Cara, se é a foto do casal, eu não sei, velho, mas tipo... O cara viaja. A cabra não é nem dele, assim. Sei lá, esse cara viaja. Ele vai pra outra cidade pra comer uma cabra, velho. Não, e a cabra tá com óculos escuros, velho, com uma cara muito assim like a boss, entendeu? Eu tô aqui passando férias em Natal. Em Natal. É, tô aqui. No bug, andando de bug, né? Sério, velho. Com emoção. Eu não consigo entender esse tesão maluco, velho, por comer um animal, não, velho. Não sei, cara, eu não consigo. É uma coisa de fazer namorado, velho. Vai entender porque que você tem tesão por você. Tá, beleza. Beleza. É aceitável essa comparação, mas... Ah, te comparou com uma cabra. Não entendi muito bem. É, seria uma cabra bem obesa, mas tudo bem. Velho, eu não sei, não tem muito o que comentar. Eu fico sem palavras, velho. Com uma porra dessa. O cara viaja, velho, pra comer uma cabra, velho. Pra fazer sexo com uma cabra. Cara, não tem gente que viaja pra comer mulher, velho? Sim, velho, mas não é a mesma... Velho, não tem lógica. E o dono da cabra? Cara, como é que era? Com ciúme da cabra? Eu já vi gente falar que o furico da cabra é igualzinho da mulher, velho. Eu já ouvi falar isso. Eu ouvi falar, é um amigo meu. Vá tomar no cu. O pacote de crisma do meu brother. É esse que é o. Ô, prima feia, vá merda. Não, cara, deixa pra lá. Não, agora comente. Tá, agora fala, como é que é quando você deu pra cabra? Como é que foi? Se a cabra tiver um no pá. É. Se o Pau Boys tem um urno, é nóis. Óculos escuros, pá, é nóis. Não, que pô, tipo... Deixa pra lá que é muito sujo. Não, agora fala. Agora, pra gente ouvir, pô. Sabe, tipo, acho que ele pensou assim, vou lá, vou namorar a cabra, que a cabra não precisa ligar no dia seguinte, preciso mandar flor, não preciso levar pra jantar, chego lá com um pacote de alfafa, tá tudo certo. E ela vai me receber bem. Ordem gênero, número e grau, cara, porque bicho chato é mulher. Puta merda. Bicho chato é mulher, viu, Coruja? Dá trabalho. Dá. Aí, eu vi o cara... Foi pro outro lado, porque acho que ele pensou na comodidade. Inclusive, estou pensando em trocar a minha por um pônei. Tem gente que vai ficar sem o DS de castigo. Não, porque ela não tá aqui de ouvido. Cidade chinesa vai multar quem errar a pontaria ao urinar em banheiros. Sim! Internet. Os homens que não tiverem boa pontaria a utilizar os banheiros públicos na metrópole chinesa de, não sei falar esse nome, serão multados a partir do mês que vem, informou nessa terça-feira um funcionário da cidade. Tipo, um funcionário público deve ser. Uma utilização inconveniente dos banheiros públicos será punida com uma multa de 100 ienes pelas autoridades. A multa é de 39,40, que já está convertida em reais. A partir do mês que vem, indicou a AFP, um funcionário da cidade. De novo, gente, funcionário da cidade. O projeto de lei consultado pela AFP não informa a partir de que quantidade de urina lançada para fora do mictório o usuário se expõe a uma multa, nem como a infração será constatada. Os internautas chineses não tardaram em criticar este anúncio no site. Ironizam a possibilidade de um exército de inspetores de banheiros. Serão criados muitos postos novos na função pública. Haverá um vigia atrás de cada pessoa que no urinar pra verificar se ele está mirando bem. Cara, eu fico imaginando o empreguinho de merda que deve ser, velho. Tu ficar manjando rolo o dia inteiro. É um empreguinho de xixi, né? Que vai ter que ficar confiscando e conta, não, quantas gotas que saiu pra fora do mictório. Eu até consigo compreender essa lei na seguinte situação. Um amigo que viajou pra lá, pra China, falou que lá eles são, tipo, porcalhão cabuloso, sacou? Tipo, eles são nojentão, velho. Nojentão mesmo, sim. Os chineses? É, ao extremo. Sim, é, são mesmo. É mesmo? Dou um exemplo bem escuro. O cara tá dentro do elevador comendo melancia, ele vai pegar a semente e vai cuspir ali no chão mesmo, ali mesmo. Caraca, mesmo. Sacou? Tipo, a escrotidão é esse nível. Por isso é tipo de lei, velho. Aí eu consigo compreender. Eu não sei se isso é verdade e tal, nunca visitei e tal. Até digam aí, você vê, mas neguinho fala que isso, que os bichos são porcalhão cabuloso, sacou? Caralho, que então, nojo. Véio, nessa circunstância, eu até consigo compreender uma lei dessa. Que neguinho deve chegar lá, velho, de putaria, não deve nem mijar no mictório, sacou? Deve chegar lá. Deve escrever o nome assim, é. Fazer o. No meio do banheiro, velho. Mijando, tá ligado? Mijando e falando. Ai, ai, ai, ai, que delícia. Vou aqui adicionar a participação especial à nossa conversa. Lá vem, você é a prima da menina, quer ver? É, minha prima do nome bonito. Vai entrar aí agora? Vai entrar agora, nesse exato momento. Aqui minha prima, é a prima mais gostosa, hein? Ai, que filha da puta. Cuidar dessa bunda, velho. Diretamente da fisioterapia. diretamente do geriatra direto pro Jurassic Combo. Gente, hoje eu sofri, viu? É, meu, te levou muito na bundinha, minha. Puta que pariu, rapaz, que dor. Mas a mulher pra fazer bonitinha, tem a mãozinha macia, pá. A mulher? Deu uma lubrificada, não? Não foi colocando devagarinho, não? E foi, ela falou assim, você pode me xingar à vontade. Nossa. Ela falou assim, antes de começar. Você é daquelas que fala assim, bate na minha cara, que é isso que eu gosto. Deve ter sido tipo o Steve Carell, lembra o Steve Carell no... É. Quando ele vai se depilar? Foi assim mesmo. Ah, sua cara é só vagabunda. Aí ele depilava Clark, Kelly Clarks. Ah, Jorge Lucas. Meu, você vai ficar, meu, você está atrapalhando a nossa conversa. Não, vou sair fora, só quero falar uma coisinha. Fica aí agora, já tá aqui. Não, eu tenho que ir, tá, já tá doendo aqui, já tá foda. Deixa eu só falar uma coisinha. Fala. A gente precisa fazer um agradecimento, que a gente não fez nunca esse agradecimento no programa. As postagens do Denis. Ah, é verdade, o nosso querido Denis Imura, né, o nome dele, né? Isso. Bombou muito o nosso Facebook. É verdade, o Facebook deu uma melhorada foda. Vocês que estão aí curtindo as postagens do Facebook, você que conheceu o Jurassicast pelo Facebook, o nosso queridíssimo Denis Imura, que ele que faz essas postagens, ele que deu essa bombada mesmo. E foi assim, coisa dele, a gente não pediu. Ele virou e falou assim, gente, eu acho muito legal e tal o site de vocês. Vocês querem que eu cuide do Facebook? Não, a gente, cara, cuida aí, vai aí, vê o que é que acontece. Parece, cara, ele deixou o tempo inteiro botando notícia, o tempo inteiro ele buscou as notícias foda. Então, beleza. Então, Miote, vaza, vai dar esse papo. Antes da gente ler os e-mails, vamos fazer uma divulgação aqui, galera, agora. Do HQ Brazuca. Ah, verdade! Olha só! Nós queremos aqui dar o nosso apoio ao Lost Kids. A gente recebeu um e-mail aqui, que, por incrível que pareça, não tem nome. A pessoa não botou nome, não botou nada. Oh, mas ele fala aqui, ó, sou o diretor e roteirista. É, ele é o diretor e roteirista, mas ele não falou o nome dele, mas vamos lá. Ele diz o seguinte: oi, pessoal, tudo bem? Eu gostaria de apresentar a vocês uma HQ que escrevi e produzi baseada em um roteiro original meu de cinema. Sou o diretor e roteirista e estou pertinho de lançar o primeiro filme dele aqui no Brasil. O thriller Bala Sem Nome, que é com a Paola Oliveira, o Leopoldo Pacheco e grande elenco. Olha aí, tem a Paula Oliveira, até bonitinha, hein? Aí, brother, tu quer que eu divulgue aqui? Me faz um esquema aí com a Paula Oliveira, que aí eu divulgo. Sou um fanzaço de vocês. E gostaria de saber se rola uma mãozinha na divulgação da minissérie em quadrinhos. Pois estou com ela no Cartas, na tentativa de financiar a primeira tiragem. Aí tem o link aqui, né? Pra galera do Cartas que puder ajudar a divulgar. Aí ele fala aqui: se puderem ajudar compartilhando uma das capas ou recomendando para os amigos e fãs, seria sensacional. Desde já agradeço e espero que um dia meu filme seja discutido e resenhado por vocês. Olha aí. Olha só. Cara, já que tu tem esses esquemas, bicho, apresenta o Jurassicast pro povo aí, velho. É, divulga nós que nós divulga você, pai. Divulga nós aí, bicho. Divulga nós aí da Grobio. Manda aí pra Paola Oliveira, vai que a gente consegue entrevistar ela aqui no Jurassicast. Pô aí. É, mora onde? A gente tá precisando de alguém pra ajudar a gente na produção de vídeo também e tal. Vamos conversar. O povo acha que a gente tá com a vida ganha, Coruja. É, o povo acha. Deixa eu te falar. Você que não mandou o nome e tudo, mas você é diretor, roteirista, você que produz aí Lost Kids e tudo mais. Ah, se precisar de uma protagonista ruiva também, da Zona Leste. Eu sabia, velho. Eu sabia que algo vinha aí. Ô, bicho, todo que é dos meio artístico, pô, apresenta aí a gente, bicho. Me apresenta pro Wagner Moura. Não, cara, não, ela... Olha só, velho. Ah, você tá querendo conhecer a Paola? Eu quero conhecer o Wagner, eu pô. Eu conheci, ó. O diretor é o Felipe Cagno, que inclusive é que é o idealizador da HQ e nosso fã. E, pô, cara, eu tô lisonjeado por ter um cara assim. Muito bom, né? Como fã da gente, pô. Diretor de cinema, fã da gente, cara. Pô, vai lançar o filme agora e tudo. Pô, cara, mas outra coisa. Faz o seu filme vir pra Brasília pra gente pelo menos poder assistir, né? Porque o Felipe não vem pra Brasília, cara. Premiera aqui em Brasília, vem você e a Paola e a gente vai entrevistar vocês dois. Aí, hein? Aí. E aqui em São Paulo vem você e o Wagner Moura. Eu entrevisto vocês dois. Puta merda. O Wagner Moura nem no filme dele. Ele tá. É animal, jumenta. Mas ele conhece a Paola, pô, tá ali. Ah, cala a boca. Meu Deus, velho. Felipe, ó, não liga pra ela não, que ela tá falando besteira, a gente tá falando coisa séria aqui com você. É, Felipe, Paola. E outra coisa. Acho muito pô, manda a HQ pra gente ler quando tiver a tiragem. A gente ajuda um pouco que vai ter a tiragem. Manda a HQ pra gente ler. Se pá, quem sabe, eu não faço um... um vídeo, alguma coisa inspirada na sua HQ aí. Vamos falar lá com, pra divulgar no Facebook e tudo mais. A gente vai divulgar, o link tá aí embaixo pra galera conhecer. E quem puder ajudar, vamos dar uma força aí pro Felipe pra sair essa primeira tiragem. Porque se não sair a primeira tiragem, ele não vai poder mandar a minha e aí não adianta nada, né? Então vamos ajudar ele. Piadas à parte, internet, o traço tá muito legal. O desenho é fodástico. Eu gostei muito, muito. Vejam aí embaixo, tem o link aí pro Lost Kids. Vamos ajudar ele, vamos ajudar a compartilhar. E vamos ficar de olho aí, né, pra ver se esse filme chega aqui pra gente, né, aqui em Brasília, porque... É, gente, é uma produção nacional, cara, a gente gostou mesmo, piadas à parte, o traço tá muito legal, tá muito maneiro mesmo, vale a pena dar uma conferida e apoiar o projeto do amigo Felipe aí. Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. E-mail do Edson Spitaletti. É isso aí, é assim que será que fala? Ah, deve ser. Edson Spitaletti Gorlone, de São Paulo, 27 anos. Aí não é, aí é você que tá inventando, velho. Parece aqueles italianos. Gorlone. Margarete, 27 anos, cineasta aspirante. Olá, Jurássicos. Primeiramente, gostaria de agradecer a existência desse podcast. Sem sombra de dúvida, é o melhor podcast da atualidade. Oh, muito obrigado. Venho acompanhando dessa mídia desde 2008 e conhecia vocês através do Radiofobia, juntamente com a turminha do Pauta Livre News. Turminha? Turminha do Pauta Livre News. Turminha. Fiz a maratona de ouvir todos os programas e desde aquela época venho acompanhando os programas. Sempre que tenho oportunidade, apresento o site para amigos, conhecidos e colegas. E aqueles episódios que você não gosta, apresenta pra quem você não gosta. Isso. Vou relatar aqui que um dos principais atrativos para as pessoas ouvirem são as vitrines do Maciel, que são sensacionais. Confesso que sou aquele tipo de ouvinte calado que não costuma comentar programas nem enviar e-mails. Talvez por acompanhar tantos, esse é o primeiro e-mail que envio para algum podcast. Oh, desvirginamos o rapaz. Oh, Melina, manda uma falsua pelada pra ele. Opa, agora, já. Né? Ah, manda pra todo mundo então, pai. Eu não, porque agora meu coração é de Paola. Oh, meu Deus. Tive uma singela participação com áudio no Jurassicast especial ao Lucas Amura, naquele fatídico domingo. Abri meu Facebook e vi várias postagens de alguns amigos podcasters falando a respeito. E tentei imaginar a tristeza de vocês. Perder um amigo realmente é uma barra. Pois bem, como disse anteriormente, eu acompanho muitos outros podcasts. No meu TCC de faculdade, inventei de fazer uma animação que me mantinha acordado nas madrugadas. Era um programa de vocês. Ah, legal. Muitas vezes me pego emocionado com coisas simples que não podem ter tanta importância para a maioria dos ouvintes. Por exemplo, o elo perdido sobre o Homem de Aço. Nos recadinhos do Jaiminho, a trilha foi Bad Boy, que tem no filme três solteirões e um bebê. Isso me faz parar o cast, dar uma respirada e depois continuar, pois essa música me transportou automaticamente para os meus 9 anos de idade, quando provavelmente foi a primeira vez que assisti esse filme. E é legal que ele cita, né, as músicas, ele faz todo um referencial das músicas que a gente usou de fundo, né, de BG aqui no programa. E agora falando da Anime Friends, que ele também, ele não conseguiu comparecer, mas aqui ele comenta: tenho duas carreiras paralelas, uma com arquitetura e outra como cineasta, mas não existirão mais oportunidades. Vocês estarão de parabéns por toda a equipe, que melhorou bastante com a entrada das meninas. Muito obrigada. O legal é que ninguém cita o Curuca. É, não, beleza, é isso aí. Ô Edson, cita o Curuca, manda um e-mail, cita o Curuca, fala assim: velho, o chorão aí do programa de vocês é foda. Não, velho, deixa cara. É isso aí. Um forte abraço a todos de um ouvinte calado, que falou tudo agora nesse meio, né? Mas que espalha a palavra para converter novos ouvintes. Como... Oh, meu querido, muito obrigado. Isso faz uma diferença danada pra gente. Faz, boca a boca é a melhor propaganda. Como diria o Mano Brown, dos Racionais MCs, vão, vão, no que vão, espalhando sonhos em grão. Sou lá da Zona Leste, a Mel deve saber como é que é. Olha aí, não, é porque você não recitou certo, Mel. É assim, ó: vão, vão, no caivão, espalhando seu ingrão. É, tem que ser assim, isso, entendeu? Mandar um abraço pro meu mano Suplicy. Just a little baby, what if the lights go? um e-mail aqui tanto polêmico, vejam só. Uma menos. Sobre os acontecimentos lá no Anime Friends. Ó, vamos voltar lá no Anime Friends agora. Bom dia, Jurássicos. Na leitura de e-mail do último Jurassic Combo, um professorzinho está se passando por mim. O professor do cursinho fantasiado de Jedi, que na verdade é um Sith. Lembra disso, desse maluco? Lembro. Muito bom. No vídeo que não saiu ainda, mas que vai sair... Um dia. Ele aparece. E que tem um sabre de luz revelador de orientação sexual. Ah, ele vê mesmo. Ele bota um sabre de luz no miote pra ver a cor que ia revelar e abrir o rosa, né? Aí quando outra pessoa pegou, o sabre de luz era azul. Eu falei, pô, meu, tá de sacanagem. Ele fala que vocês devem conhecer o Hermes, que faz as fantasias. Pergunte a ele sobre o fazedor de sabres de São Paulo. Olha aí, ó. Quem é o homem do sabre de São Paulo? Claro que tinha que ser amigo do Hermes, né? A pessoa que faz tanto fantasia é o Hermes, né? Tudo faz muito sentido. Tudo tá se ligando aqui, tá tudo conectado. E aproveitando o e-mail, gostaria de agradecer o excelente trabalho que vocês estão fazendo. Cada podcast é muito mais foda que o outro. E a cobertura da Comic Con foi uma das melhores que eu já vi. Vocês realmente fizeram a gente se sentir como se estivesse no evento junto com vocês. Espero que tenha mais material para postar em vídeo. Ano que vem, vai ter. Ano a gente já publicou tudo que teve. Mas ano que vem, vai ter. E aí é a parte do e-mail que eu mais gostei e que eu já estou animadíssimo. Eu começo a treinar a partir de hoje para esse desafio. Se vocês vierem a São Paulo, faço parte do time Blade Saber Team. Um grupo de coreografia que foi inspirado nos sabres aí, aqui de Brasília. Desafio vocês a um duelo. Ainda mais agora que o Miyoshi tem um sabre, né? PS, gostaria de deixar um abraço ao grande amigo e dublador Eduardo Jardim, que indicou o podcast e provavelmente está ouvindo. Claro, se vocês lerem isso. O cara que mandou e-mail é o Dorval Fernandes Rodrigues Júnior, engenheiro de software. Olha aí. Ah, ele mandou até o Facebook. Tampa da manivela. Não é Dorival, é Dorval. Não, Durval. Esse é o Durval. Durval que é o cara lá do Asa de Águia. Durval é o Durval. Né? Não, não é o Bel. É o chiclete com banana. Ah, tá. Mas deixa eu te falar, Durval. Seguinte, velho. Esse desafio já tá aceito. E deixa eu te contar a maior. Estaremos na JediCon. Olha aí. Vou eu? Aí, pra quem não conhece, sou o Coruja. Olha aí que legal. Pro Edson Spaghetti aí, que não sabe falar das pessoas, entendeu? Agora fica da parte. Nós vamos estabelecer daí com vou eu, o Calaveira, o Miote e a Melina. É, mas a Melina vai ficar lá meia hora porque ela tem que ir pra o casamento de uma das primas dela do Miscroto, então... O seu desafio já tá mais que aceito. Porra, como não? Claro que posso dar um desafio pra duelar com o sabre de luz. Mas a parada é a seguinte, a gente precisa de um sabre, que a gente não vai poder viajar com o sabre. Se você conseguir o sabre, a gente duela. Meu caro Dorval, muito obrigado pelo seu e-mail, muito simpático, cara. Continue escutando o Jurassic Cast, agradecemos muito. E você lá de São Paulo, então vá lá na JediCon pra nos conhecer, pra dar um abraço pra gente. Ele vai, acho que ele vai estar lá, com certeza. Tu vai lá dar um beijo nele, vai? Põe uma placa, barraca do beijo, saca? E põe lá no meio da JediCon, vestida de Slave Leia lá no meio. Quanto que vai ser de graça? Vai ser quanto que vai ser? A gente vai cobrar o quê? No máximo 10 centavos por cada beijo de língua da menina. Pega no joelho dela, pega na coxinha dela. Ai, chega nessa porra. Tchau pra vocês. Até o próximo jogo. Tchau. Pega no peitinho dela, pega no umbigo dela. Desce mais um pouquinho. Eu fui perguntar pra ela, meu amor, se a dança da manivela. Aí, foi eu ou caiu todo mundo? Não, foi só você. Só você. Pronto, tá funcionando. Tá funcionando? Tá. Então vamos lá. 3. Pode botar pra gravar. Já tá. Que isso? Que é essa, velho? Essa risada do Zacarias? Ai, Didi! Você também tá gravando aí? Não, eu não. Não, meu falou 10 vezes que não tá gravando. Não, porra, mas é porque não era bom você também gravar? Não, o Leonardo pediu. Não, não precisa não. Deixa eu falar meu gravando. Esqueci de perder o arquivo. Eu não sou. Aí, pô. Aí você perdeu. Perdeu. Aí sobe o recadinho. Vê, lá discute, da parte. Não. Chefe falou, tá falado. Vai, vai. Na rocha. Teve uma vez que me perguntou onde a Melina morava. E eu não lembrava o nome do bairro, velho. Aí eu falei assim, ah, velho, sei lá, acho que é Vila Mimosa. Tomar no cu. Aí ele, velho, Vila Mimosa não é. Aí eu falei, por quê? Ele, pô, velho, vamos levar lá em Anto de Puta. Eu, ai, meu. Caralho, não é não, velho, foi mal. Que merda. Ele virou e falou sério, falou, velho. Vila Mimosa? Eu falei, é ele, não. Vila Mimosa não é não, velho. Eu falei, por quê? Pô, ela mora em Anto de Puta, velho. Lá só tem puteirão. Ah, é mesmo, é a conta dos puta, né, velho? Você viu, né, o que eu lembro pras pessoas. Ah, é isso, né? Porque eu confundi mesmo. Porque a gente sempre fala, a gente sempre ouviu falar da Vila Mimosa aqui de Brasil. Coruja, tá aí? Ó, bobo, coruja. Velho, ele tem que parar de usar cocaína, velho, enquanto a gente vai gravar. Isso é metanfetamina, cara. É, tá fumando, cara. Altos Breaking Bad, velho. É. Enquanto o Coruja não volta, né, Mel? Vamos falar um pouquinho das camisetas que estão à venda. Caralho, velho, eu tô falando meio... Ela voltou da viagem. Bateu o cotovelo aqui na porra do negócio. Vocês estão falando de metanfetamina. Eu falei, é, realmente. Eu tô achando muito Breaking Bad, porque é verdade. Eu tô na maratona sinistra, mas... Eu tinha encostado o cotovelo aqui na porra do negócio do mundo. Eu tô falando, é meia hora sozinho, velho. Eu já tava tão triste, assim, eu falei, caralho, velho, minhas piadas estão tão ruins assim, tipo, e que ele me respondeu, eu tava tipo solitário. Já tava falava. Escorrendo a lagriminha, assim, ó, mano, os caras ficam me ignorando. Se a dança da manivela, ela tocou, dizendo que... Pô, manda foto da tua prima aí pra gente ver como é que é. É, velho, só pra gente sacar aí se o love na ducha é bom ou não, né? Só love. Só love na ducha. Puta merda, muito maloqueira. Ah, tá aqui. Puta merda, hein? Eu não sei se tá bloqueada as fotos. Não, tá, dá pra ver a foto pelo menos do perfil. É, menina, na boa, tu é a prima, tu é a prima gata, velho. Deixa eu ver. Kiki. Ai, meu irmão, que mulher parece o Cool Face, velho. Ah, não, acho que não tá mais marcada. Acho que ela mandou tirar. Ela parece o Cool Face, velho. Caralho, Coruja, é muito feia, velho. Manda aí, velho. Ela tá abraçada com um tigre. Olha a cara de nojo. Tigre. É mesmo, agora que eu reparei. Ó, mas eu tenho uma outra prima que é a cara da princesa lá. A princesa lá, que casou com o príncipe, né? Não, se liga aí, ó. Mandei o link. Dá uma olhada aí na minha outra prima. É, vou ver a outra. Que essa aqui vai casar dia 12. Deixa eu ver se quando eu for pra São Paulo... Caralho! Opa, aí tem o que fazer em São Paulo. Olha aí. Olha aí. Léo, desculpa. Tu é a prima quase gata. Ah, vai tomar banho. Ela é a prima terceira opção. Roda, gira, gira, roda, volta e meia. Quem tá mijando, velho? Não, tá mijando, velho. Não acredito. O cara tá gravando do banheiro ainda. Foi mijar, velho. Dá licença, porque eu tenho meu momento íntimo. Velho, não. Cara, você tá sentado, pelo menos, pra não espirrar? Claro que não, velho. Opa, ganhou uma nada, vai, continua aí. Vamos lá, vamos ler a primeira notícia, anda. Eu estou sentindo o miote puto da vida, porque a gente tem 40 minutos de gravação e não fez nada. Não, tem coisa legal aí. Tem coisa legal aí. Tem parece coisa boa, chato. Meu, tem coisa boa. Um pouquinho, pega no rostinho dela, pega no peitinho. Vocês comentaram sobre o Batman, hein? Ainda não. Tá, comenta sobre essa porra, viu? Tá, miote, miote. Tá. Aqui, eu vou ler como a próxima notícia escrota. Eu vou ler. Isso, lê isso aí. Vai lá. Mas lembre-se de uma coisa, ó. Falaram a mesma coisa do Heath Ledger, tá? Não, ninguém. Eu não falei isso. O Heath Ledger sempre muita foi gente um ator. Peraí, o Heath Ledger sempre foi um bom ator. O Ben Affleck não é bom. Sabe ator. Qual, deixa eu te contar uma coisa boa, Bruno. Deixa eu te falar uma coisa pra você. Me chamou de Bruno. Peraí. É que nem a Frederico. Tá frio, aqui tá quente. Tá frio, cara, será a Paola deve estar casada? Olha, cara, tu não vai ter chance com ela, desiste. Não, não, mas você está. Eu não sei se você lembra. Ah, é verdade. Não, eu acabei de ser lembrado aqui, que tá parado aqui na minha frente.